tem meta, tem estrada, tem horizonte. Não se limita ao que queria, ou que alguém disse pra tu que era bom. Só vai lá e caminha. Procura só o horizonte, o norte. Aí eu, quanto mais vai andando, mais o norte vai ficando mais longe. Aí mais vai dando vontade de andar. Aí vai andando, vai andando, vai andando. Até onde as pernas aguentar. Não existe forma de vida ideal, meu. Existe vida. Acabou. Vida. Bom, acabou. Forma melhor de vida, aí é tu que vai fazer. Não é o que alguém diz que é. Teu mãe, teu pai, teu povo. Eles não vão dizer. Eles vão dizer, na verdade, vão dizer sim. Mas quem vai receber é tu. Mas a mão é tua. Tu segura se tu quiser. Se meu cavalo vier chamar nós pra trabalhar, esperando gratidão de quem, pra quem, né, tá ouvindo o que nós estamos falando, ele nem vai entrar, não. Eu tô falando coisa pra tu, não tô? Sim. Tu vai ser grato? Vou muito. Da forma que tu pode ser, não, mas não da forma que eu espero que tu seja. É, aí já é difícil. Então, tu vai me dar uma cachaça pra eu beber depois que terminar a nossa conversa? Provavelmente não. Eu tô te falando isso, sabe por quê? É de acordo com o pensamento do povo do que é gratidão. É dar alguma coisa de volta. Nossa. Sim, entendi. Já que tu não vai me dar uma cachaça de volta, o que é que tu pode me dar? O que é que tá no teu poder hoje de me dar? O senhor quer que eu responda? Por favor. A mesma coisa que eu estou ganhando do senhor, a satisfação desse diálogo. Não é o que tu pode dar? É. Então me dou satisfeito. Oi, légua, diz que légua é légua. Oi, légua. Graça. Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo Lego? Só Pedro Paulo já tá bom. Porque se eu disser Pedro Lego, aí é outro Lego que é meu mano. É outro Lego. Não sou eu. Entende? Sim. Pedro Paulo. Mas o senhor é da família Légua? Sou. Filho de Légua Bugio. Esse senhor teve vários filhos, né? Muito. Eita. Mais do que grão de areia no mar. Todos esses filhos que ele teve foram filhos que ele fez ou foram... fez três ou quatro, o resto tudo adotivo? Ele fez um monte. E outro monte é adotivo porque Légua anda muito, né? Sim. Légua tá junto com o Exu nos caminhos. Alguns, como eu, foram feitos do sangue, né? Outros foi juntado no espiritual. Sim. Aí se tornaram filho também. Sim. Como tem outras histórias dessas dentro dos panteão, dentro dos espiritual, né? Tem isso, desse jeito. Existe diferença hoje na atuação de vocês e na força ter sido sangue do iniciador da família ou ter sido um filho adotivo? Se tem diferença? É. Não. De força é igual. Igual. Só não é igual quando tá tudo junto, né? Quando tá tudo junto aí não tem que segurar, não. Aí é légua pra mais de légua. Oi, légua! Oi, légua. Então, qual é a história da família Légua? Ixi, de qual estado tá falando? Tem um légua do Juazeiro, tem um légua do Piauí. Tem um légua da Bahia. Aí tem légua de todo jeito, para todo gosto. Para todo trabalho tem légua. Onde tem estrada tem légua. Onde tem boiada tem légua. Onde tem cachaça tem légua. Então aí, para contar tanta história, aí haja légua. O senhor está ligado a qual delas? Na igreja de Juazeiro tem 25 janelas. Na igreja de Juazeiro tem 25 janelas, cada janela um cruzeiro e cada cruzeiro uma vela. Cada janela um cruzeiro e cada cruzeiro uma vela. E eu vou dizer o meu nome para saber respeitar. Meu nome é Pedro Paulo, filho de Bugiboá. Tá explicado. Oi, Légua. Oi, Légua. Então, como é que o senhor desenvolveu as habilidades, ou se é que precisou, durante a encarnação, para depois do outro lado, o senhor então entrar para essa família espiritual? É assim, quando começou as umbandas, né? Do jeito que o povo sabe, desculpa que o Lego fala alto, né? Um pouco. Não, não. Se tiver incomodando, me avise que eu grito um pouco mais alto. Não. Tá ótimo. É assim. Primeiro, em alguns cantos desse lugar, desse Brasil, diz que na Umbanda não tem vaqueiro nem tem boiadeiro, só tem légua. Mas é primeiro por conta de um conhecimento. Primeiro. Do que das linhas ancestral. É. E quem é que domina o boi, né? É o légua, é o vaqueiro, é o boiadeiro. Légua usa chapéu de couro também. Légua usa chapéu de palha também. Só que a diferença é que légua lida com gado pequeno. Não é uma criação grande. E Légua levava os boi na beira da estrada. Nós não entrava por mato com boi. Era na estrada. Nós não cortava caminho. Por isso não andava mais. Entende? E nós ia montado no cavalo também. A gente tinha carroça. Sabe? Nós rodava todo o campo. Não tinha cerca, não tinha... cancela. Já Europa, com cigano, com ladrão de carga, com ladrão de gado. Só que légua anda assim, é um na frente, um atrás e dois escondidos, um de cada lado, fazendo uma cruz, sabe? Sim. E aí quando apareciam os ladrões para querer roubar o que nós estávamos levando, o da frente gritava, se viesse pela frente. Se viesse por trás, o de trás gritava. Ô, légua! Aí o da frente, légua, légua! Aí o do lado ataiava e não tinha que roubar a nossa carga não. Viu? É por isso que nós gritamos, porque quando nós gritamos, nós chamamos o nosso povo para perto. Por isso que é difícil quando um légua vem baixar no terreiro, aí vem só um. Légua não trabalha só de um, légua trabalha de uma. Légua é igual fumeira de capote, mexeu com um, mexeu com tudo. Então aqui, nesse momento presente, temos outros da família Légua em espírito. Ah, muito certo, eu não acabei de dizer. É. E pode-se saber quem está aqui? Ah, é mais do que um. É muito. E não é pouco. Sim, senhor. O Lego é meio aperreado, né? Mas vamos lá, vamos conversar. Quando vocês falam oi légua, as pessoas respondem o quê? Légua. Diz que légua é légua. Oi légua. Primeiro é uma pergunta. Oi légua. Aí o outro disse, oi légua, tu tá entendendo? É o mesmo grito que nós dava. Certo. Se viesse um ladrão na frente, aí dizia, oi légua, aí o de trás, oi légua. Aí os dois não gritavam nada. Sim. Aí depois que nós amarrávamos o ladrão e deixávamos eles amarrar com o pedestal, nós dizíamos assim, agora diz que légua é légua. Légua é légua. Não tem ninguém pra bater nós não. Na estrada não. Claro. E como que vocês se envolveram com, se é que isso aconteceu, com curandeirismo? Já falei? Dá um pita aí, moço. Eu já falei que a gente já andou muito, né? É. Continua andando. Então, o Légua, o povo de Légua, por caminhar muito, conhece muita gente. E nisso, como já falei, conhecemos vaqueiro, boiadeiro, cigano, conhecemos índio. Nosso tempo, não posso dizer o nosso nome, vou dizer de mim, né? É melhor. Quando eu digo nosso, eu falo o nome dos outros, só falo o meu nome. Tem que falar o nome dos outros. Quando eu vivi em terra, não tinha mais os negros escondidos no mato, não, sabe? Não tinha mais esse negócio, não. Já tinha até carro a motor. E aí o que é que acontecia, né? Nós ia passando nos cantos, nos lugares, e em todo lugar, como nós sempre foi boa praça, né? E o povo aprendeu a respeitar nós. E às vezes confundia nós com um cigano. E ser confundido com um cigano é ruim. Às vezes, porque pensa que cigano é ladrão. Mas não, cigano é só passageiro, só passa. E aí o povo ficava ensinando nós as coisas, nós pedíamos acolhimento nas aldeias, nas casas, nos casebres, para dar um descanso, né? Que carne cansa. E aí chega um momento que não dá mais para continuar andando. E para continuar andando, nós se pousávamos no lugar. E aí com isso nós aprendíamos as coisas. Já paramos no terreiro de macumba, comer as coisas lá das festas. Que hoje nós sabemos o que é festa de macumba, né? Nesse tempo nós não sabíamos, não. Nós só comíamos mesmo. E vocês acreditavam na imortalidade da alma? A gente aprendeu com esses povos que a gente conheceu. Só que não se prendia a coisa nenhuma. Não. Só a cachaça. O espírito se manifestava pela mediunidade de algum ego? Ah, já tinha um lá que eu quero macumbeiro também. Mas não era muito comum entre nós, não. Porque o macumbeiro ele tem que ter um lugar, né? Pra ficar recebendo. Então, pra gente não dava. Mas tinha um lego que era da família e parava num canto e ali virava macumbeiro. Quando eu falo macumbeiro, não ofendo ninguém, não, porque nós somos macumbeiro todo mundo. Mas explica pra quem tá ouvindo o que quer dizer isso. Macumbeiro é a forma que antes e hoje chamam os umbandistas, o povo dos candomblé, das macumbas. Claro, entendi. Das juremos, né? É o que... Os terecô, das coisas. Que tinha véu, que tinha defumação. Uhum. Tudo era chamado macumbeiro e hoje é também ainda. Sim. Lugar de vela, batuque, defumação e manifestação de espírito. É, aí era tudo macumba. Certo. Hoje eu sei o que é macumba mesmo. Ah, que é umbanda, que é... Também, se eu tô aqui junto, eu não souber... Claro. Então, aí vocês ficaram sabendo disso. Ficaram interessados em ter um comportamento regrado para ganhar alguma coisa no pós-vida? Não. Não. Como já falei, não se prendia a nada. Vocês eram, parece, alegres por natureza. Muito. Nós só andávamos no mundo cantando. Cantando alvorada, que coisa linda, quando a estrada é longa, alvorada canta, povo légua chora, oi Nossa Senhora, povo légua chora. Nós saímos cantando estrada fora. Vocês brigavam com as pessoas? Só com quem brigava com a gente. Que légua é atrevido, né? Ainda mais as mulheres. As mulheres são mais atrevidas. São. Eita, que dá medo. Pra se agarrar com uma mulher de légua, só sendo um légua. Ou então sem lexu. Até ele aqui, ó, o Zé Pilintra, já tentou se agarrar com a mulher de légua. Deu um safanão, sai pra lá. Quero essas coisas aí, não. Olha. Mulher de légua é valente. É. Mais valente do que o homem. Vocês acreditavam na força do perdão? Não sei porque assim. Hoje sim. Mas é porque nós, se nós fizéssemos mal a alguém, não dava tempo de pedir desculpa, porque nós já estávamos andando. Se alguém fizesse alguma coisa com nós, não dava tempo de pedir desculpa, porque nós vivíamos andando. Então não dava tempo de ter ou fazer perdão. Entende? Sim, senhor. E aí, como é que foi essa sua ligação com o pai, a figura paterna, na sua história? Eu vou dizer a verdade, eu ouvi poucas vezes ele, em vida. Por quê? É uma família grande, de muita gente, de muitos lugares, e era um pai só. E um pai só não dá conta de muitos filhos, mas logo os filhos crescem e começam a dar conta de outros. E era muita correria de um lado para o outro, para cima e para baixo, cortando o Brasil todinho, e não dava tempo. Mas o pai não precisa estar perto. Assim, colado, tem que estar aqui, né, não? Sim. Cadê teu pai? É, tá aqui no coração. Então pronto, então tu pode dizer que tu é lego também. E tu anda muito também, não é? Pois é. Ô, lego. Sim. Então, o que que vocês buscavam? Era mais trabalho para ter o que comer? Trabalho para ter o que comer. Alguns fugiam. Ou uns fugiram de casamento. Outras mulheres também fugiram de casamento. Tu já ouviu falar do cangaço, né? Já. Pronto. Era igual o cangaço, só que nós não roubávamos nem matávamos ninguém. Era só fugindo mesmo. fugindo das coisas, da fome, da sede, dos casamentos, fugindo das perseguições, porque dizia que nós éramos ciganos, e o povo perseguia o povo cigano, e aí, como nós não parávamos em canto nenhum, o povo pensava que nós éramos ciganos. Vocês trabalhavam com o que exatamente? Era às vezes vaqueiro, às vezes boiadeiro, é isso? Trabalhava com laço, com ferrão. Quem quiser amansar touro, compre vara com ferrão. Quem quiser mexer com légua, venha de dois, não venha de um, não. Porque pra légua tem que ser dois, pra um tem que ser dois, pra sete tem que ser sete com sete, 14. Mas nesse número tem que ser 21, viu? Claro. E existia entre vocês uma meta, por exemplo, eu quero comprar uma casa, quero ter um carro, ou não existia isso? Primeiro nós queríamos assim, amanhã nós vamos comer o quê, né? Não tinha que se preocupar com algo para se firmar num canto. Não era interesse nosso. Nós trabalhávamos de dia para comer de noite. E era escasso, viu? Era. Mas nem por isso nós ficávamos lamentando, não. Era bom demais, a estrada. Era sair com o sol saindo e chegar com a lua chegando. Só que sair e chegar, nós não sabíamos mais nem o que era. Que quando nós estávamos chegando, ela saiu. Qual foi a maior lição que o senhor levou dessa encarnação? A estrada, por maior que seja, ela não tem fim. Ela é grande, que não dá nem na vista, mas logo alcança, até onde a vista não alcança. Claro. E a gente ouvindo isso hoje, como a gente pode aplicar esse conhecimento na vida hoje, que as pessoas são tão imediatistas e querem resultado para ontem? Já respondeu. A estrada não é comprida? Sim. Não dá nem na vista? E quando alguém quer alguma coisa que dá na vista e alcança, e aí? Depois que chegou lá, não quer mais nada? Ai. Chegando lá, só encontra o quê? Mais estrada. Aí caminha mais. Só andar até os pés cansar. Quando cansar, descansa e volta a andar de novo. E aí a gente encontra outra lição. O senhor acha que é um aprendizado que a gente deveria incorporar na nossa vida? Na hora que está cansado, não significa que é o fim da jornada, mas o possível recomeço? Tem que descansar, parar o juízo, parar as pernas, ver o que fez para trás e ver o que pode fazer daqui para frente. É só isso. E não ficar lamentando do que passou, nem ficar esquecendo do hoje por conta do amanhã. Aproveita agora, que é a estrada. Sendo que a estrada não tem fim, então o agora não tem fim. Quando eu disse que não tinha fim, acabou de ter fim. A palavra que eu disse, tá entendendo? Sim. Então, a cada tempo que passa, tem mais tempo para passar. Claro. É ficar se prendendo, se segurando o que ficou para trás. Seja bom, seja ruim. Mas o que ficou para trás, ficou. Não dá para seguir, não. Olha para frente. Se fosse para olhar para o que está atrás, o olho não era aqui, não. Era aqui, ó. Na claro. O senhor lembra de ter levado alguma dor no espírito, na sua consciência, de algo que não fez durante a encarnação? Sim, cuidar dos filhos que era meu e nunca foram meu. Como eu andei muito, tive um bocado de filho também. E aí a falta que eu sentia do meu pai, eu sabia que meus filhos sentiam de mim. Vê como é ruim? E se sentir culpado porque tinha filho que não, nem conhecia, não sabia nem o nome, mas sabia que tinha. E a falta que meu pai fazia, eu também entendia que eu fazia nos meninos que eu deixei nas estradas. E que mensagem, então, o senhor passa para as pessoas que têm filhos e às vezes até morando junto? Não consegue ser pai. Tem um povo aqui que está me ouvindo que tem até pai de sangue. Mas não tem pai de gostar. Não é? Sim. Tu gosta do teu pai? Sim. Então ele foi pai. Ai. Então o bom filho pode vir a ser o bom pai, não é? Claro. Então é isso. É. E aí, tem como uma pessoa dizer assim, mas eu não fui o bom pai até agora, por que, que eu vou ser da agora em diante? Tem como ele pensar assim, de querer voltar atrás? Ou voltar atrás não. Lego não volta atrás. Lego só vai para frente. Não se lamente por que fez para trás, não. Não se lamente pelo que fez para trás. Agora, para, não cansa as pernas? Sim. Descansa as pernas e pensa no que vai fazer para frente. O que eu não fiz pelo meu filho para trás, agora eu vou fazer de hoje para frente. Sim. O que eu não fiz pelos filhos que eu tinha, eu faço pelos filhos que eu tenho hoje. Entendeu? Sim. Claro. Deixa eu te dar uma dica. Pega a limpeza, passa onde está exposto aí que as bichas não te cutucam. Ah, claro. Os pernilonguinhos que tem aqui, né? Muito obrigado, viu? O senhor se tornou mestre em alguma coisa? Ah, e cada um é mestre do que sabe fazer, né? Qual é a sua maestria? Lidar com gente difícil. O que é gente difícil? Esse povo que tá me ouvindo. Ah. É bem difícil. É. Muito difícil. Em geral, as pessoas que procuram a religião por algum propósito, é isso? É. Quer amor. Quer trabalho, não quer espiritualidade. Não. Espiritualidade ficou para o pai ou para a mãe de santo. Os outros só querem o que o pai ou a mãe de santo pode dar, ou proporcionar por ser uma pessoa que incorpora as entidades, só isso. Nossa. Mas não é todo mundo não, meu filho. Não é todo mundo, não. Se eu disser que é todo mundo, eu vou estar mentindo e vou estar sendo ruim com o povo que tem bom coração. Sim. Não que o povo que procura essas coisas não tem bom coração, é porque não teve, foi com saber que tem bom coração. Tá entendendo? Sim. Como faz um dirigente para lidar com o peso da ingratidão? Aí eu vou despertar meu cavalo e perguntar a ele. Não. Depois então, quando ele voltar, né? Mas o senhor sente que isso afeta uma conexão entre vocês? Vocês quem? Entre o espírito e a matéria, quando a matéria sente essa ingratidão dos filhos. Moço, é assim. Se meu cavalo vier chamar nós para trabalhar, esperando gratidão de quem, pra quem, né, tá ouvindo o que nós estamos falando, ele nem vai entrar, não. Eu tô falando coisa pra tu, não tô? Sim. Tu vai ser grato? Vou muito. Da forma que tu pode ser, não da forma que eu espero que tu seja. É, aí já é difícil. Então, tu vai me dar uma cachaça pra eu beber depois que terminar a nossa conversa? Provavelmente não. Eu tô te falando isso, sabe por quê? É de acordo com o pensamento do povo do que é gratidão. É dar alguma coisa de volta. Nossa. Sim, entendi. Já que tu não vai me dar uma cachaça de volta, o que é que tu pode me dar? O que é que tá no teu poder hoje de me dar? O senhor quer que eu responda? Por favor. A mesma coisa que eu estou ganhando do senhor, a satisfação desse diálogo. Não é o que tu pode dar, então me dou satisfeito. Claro. E isso é um conhecimento, parece que não, mas é profundo. Como a gente se dá por satisfeito com aquilo que a gente recebe? Recebe. E sente feliz por receber. Só isso, precisa de muita coisa, não, de muita conversa. Melabor. Fórmula especial. Ah, especial que nós faz aqui direto. E nós faz tanto, por tanto tempo, que parece que é uma coisa corriqueira. Mas para nós tem muito valor. Talvez para os filhos não, mas para nós tem. O senhor acha legítimo um ser humano querer se sentir especial? Sim. Tem que se sentir especial. Porque senão aí vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz e vai ser sentido de quê? Continuar fazendo. Uhum. Mas é se sentir especial, mas não melhor do que o outro. Pois. Especial por ser único. Cada um é um. Aí dizer que é especial é melhor do que outra pessoa. Ah, não, não, não, não. Não dá certo. Não funciona desse jeito. Aí tá cagando espalhado. O que que quer dizer essa palavra? Cagando espalhado? Tu já cagou? Já, sim, sim. Num lugar só, né? Fica mais fácil de limpar. É. Aí quando caga espalhado, alguém, ou então tu mesmo vai ter o trabalho de juntar. É, aí tá bagunçando a coisa. Isso. Quer dizer bagunçar a coisa. Sim, sim. Estragar com a coisa que tá dando certo. Claro. Entendeu? Sim. Então quando tu quiser, tu pode usar esse dizer que eu ensinei. Pronto. Ficou registrado. Ofendi alguém? Não, não. Até porque todo mundo tá me ouvindo cara. Né? E como é que vocês lidavam com as necessidades fisiológicas se vocês não tinham casa? Mato. Tinha casa sim, moço. Tinha, é. É, o meu chão era o nome do meu cavalo. E meu teto era o meu chapéu. Pra que uma casa maior? Oh. Uma casa que não tem parede, que você olha e vê tudo isso aqui é minha casa. Ó. Então a minha casa é mais grande do que qualquer pessoa pode imaginar. Minha casa é a estrada, moço. E ainda tem muita estrada para eu. E haja casa no mundo. Que conselho o senhor dá para as pessoas que gostariam de seguir o coração e fazer o que ama, mas o que ama não dá dinheiro? Daí diz assim, melhor eu fazer o que dá dinheiro. Melhor aprender a fazer o que ama ganhando dinheiro. Uhum. Porque tu não vai morrer de fome e nem vai explorar a fome de ninguém. Nossa. Mas se essa pessoa diz, não, mas eu preciso... Preciso não. Mas eu quero, além daquilo que eu preciso, para estar satisfeito. Não consigo nem responder isso. Sabe? Eu quero... Além do que eu preciso para estar satisfeito. Isso é uma coisa que a família Légua não pensa assim. Moça, é porque, olha, como é que eu quero algo que é para além do que eu preciso para estar satisfeito? Mas eu, se eu já tenho o que eu preciso, já estou satisfeito. Pois é, mas... Então a pergunta não é assim. A pergunta é... O que eu preciso para ficar satisfeito? Não é não? Pode ser mesmo. Realmente. Eu preciso de algo que me sacia. E se eu me dou por satisfeito, eu não preciso ir atrás de mais. Então, moço. Eu tenho umas perguntas meio estranhas. É porque a nossa sociedade hoje... Mas você tá querendo me ganhar. Não, não, não. Jamais. É porque a nossa sociedade, o senhor tem visto, que a gente tem uma casa, daqui a pouco aprende que ter duas casas, sim, é o que eu preciso. Porque agora com a segunda, se eu perco uma, já tenho outra. Então ela vai ficar em paz a hora que ela tiver duas. Quem já pensa em perder, não tem mais nem o que ganhar, moço. Se eu tenho uma, se eu já penso que vou perder essa uma que eu tenho... Ai, meu Deus. É. God deu nó. É. A gente pensa assim, daí quer tanto mais, aí um carro só não basta, tem que ter dois, porque na hora que um estragar já tem o outro. Tem gente que pensa assim mesmo, né? É, uma mulher, por exemplo. A hora que essa estragar, tem uma mais nova, uma mais experiente. Mas não precisa abandonar a velha pra ficar com a nova, não. Claro que sim. Ou sim. Então, como a gente se orienta, ensina a gente a se orientar a que o base, que o, ao que o necessário baste. E se desapegue da necessidade do excedente. Não dá não, sabe por quê? Não dá pra eu ensinar. Uhum. Porque assim, pra mim, pra eu ficar satisfeito, era só ter estrada na minha frente e trabalho pra eu fazer. Carga pra eu levar. Pra mim já tava bom. Sim. Agora, ei, como é que... é muito difícil pra mim. Compreender essa realidade. É muito difícil, porque, sabe, porra é tudo. É. Ou então finge que é. É muito longo. Sim, senhor, claro. Hoje a gente vê muitas pessoas dizendo, eu estou em depressão. Porque eu dou... Depressão pra mim é quando tá caindo. É isso? Sim. O senhor tá dizendo? Não, bem isso. É quando pode tá caindo a percepção, né, de que tem muito e não, ou não sei. Tem que estudar muito para entender. Até eu tenho que estudar muito para entender. Tá vendo? Nós estamos bem ligados. Que o logo tu tá querendo me dar, eu tô te devolvendo. Sim. Porque realmente não dá para compreender, né? Para que precisar de tanto? Eu vou te dizer isso. Vamos desatar agora. Vamos sim, sim. Porque quem tem muito quer mostrar para os que tem menos que ter muito é que é bom. Aham. Aí o povo acaba pensando que ter muito é bom mesmo. Bom. Só que vê, quem tem muito, quem chega perto é só para querer o que tem. Que tu tem. Mas quem não tem nada, quem chega perto é o quê? Quer quem tu é. Boa, sim. Nossa. Por isso que às vezes é ruim ter muito. Porque até quem tem vontade de querer o que tu é, tu desconfia pensando que é o que tu tem. Por isso que é bom ter estrada, porque estrada não é minha, estrada é todo mundo. Nossa, é uma coisa que se tem em abundância e não precisa ficar... E eu não preciso botar cerca. Já pensou a cerca cortando a estrada? Claro. Não existe isso não, na minha vida não, hoje pode ter, mas nunca vi não. Nunca vi, isso é muito estranho pra mim. Cerca no meio da estrada. Já pensou? Eu me livre. O senhor Pedro Paulo, a gente buscar acumular muita coisa, muita bagagem, muitas conquistas materiais, muita conquista de título, pesa depois que morre? Não, pesa perto da morte. É. Aí, ó, trabalhei, juntei, agora tô morrendo e agora eu vou fazer o quê? Não cabe no caixão comigo. Certo. Mesmo que tenha muito dinheiro pra comprar um caixão grande, ainda não cabe. E mesmo que o caixão fica. E lá vai o espírito, dando tchau pra as coisas que ficou dentro do caixão. Sabe, moço? Sim, sim. Então, se consegue alguma coisa, gasta aqui. Gasta com quem tá perto de tu. Nossa. De verdade. Sabe? Gasta com quem tu gosta do chamego, quem tu gosta de estar perto. E ficar guardando, aí de repente tu tá guardando o teu bate-copo. Papoca. E aí acabou. E aí vai ficar pra quem? Nossa. Tá lindo. Ou pra quem tá querendo comer devagar, né? Quando tem fio até vai. Quando não tem, igual tu. Sim. Vamos cuidar de fazer filho. Ou, louvado seja. Pra dividir tuas riquezas. É. Tu não tem riqueza, não? Tem a riqueza que vocês tinham. Da estrada. É. Esse menino é Lego. Quando tu se encantar aí, tu vai entrar pra fumeira de Lego. Ô, graças a Mas quando tu se encantar, moço, não vai ter mais ninguém de Lego, não. Vai ter outra linha aí. É. É, que vai demorar. Que assim seja. Quando o senhor fala se encantar, o que é se encantar? Virar entidade. Quando a gente... gente ouve que se encantar é ascensionar. É, ah, o que é isso? É não ter que morrer. É o corpo virar luz. Não, o corpo vira o que ele já foi, né? Terra, comida por bicho, para as plantas. Mas o senhor sabe, né, que existe essa história a respeito da família Légua, que acenderam, que o corpo foi arrebatado e não morreram, não desencarnaram. É, tu tá fazendo igual um retumbo. É só conversa fiada. É conversa fiada que Légua fala também. Para encantar o povo ainda em vida. Encantar no sentido de trazer para perto. Se encantar com o povo de Légua, entendeu? Mas é assim, os encantados, não é que o corpo virou luz, só que ninguém conseguiu achar o corpo físico, mas acha o corpo espiritual na macumba. Entendeu? Sim. É isso. Não é difícil de entender, não é? Quando que inventa muita palavra difícil é para guardar o conhecimento só para quem sabe o que é as palavras difíceis. É melhor falar fácil, povo, entender. Se nós vem e fala difícil, estamos fazendo o quê? Trabalhando à toa, o povo não tá entendendo? Verdade. Aí eu venho dizer, me ajuda. Cosmo, plenamente posso afirmar que o espírito em ascensão, em verdade, fala que a plenitude terrena jamais será a plenitude espiritual, entendendo as limitações da cabeça mental extrafísica humana, vai trazer um grande entendimento intelectual dentro das cosmologia especificada dentro da subjetividade do ser vivente pós-encarnado. E alguém entendeu o que eu falei? Nem eu! Oi, Légua! Oi, Légua! Então é melhor falar melhor. Sim. Para o povo entender. Claro. O senhor falou que o corpo não foi encontrado e, ao se referir ao boi, disse que as pessoas conversam muito e não falam. Então, a gente deve compreender disso, que a mesma natureza que serve para mim serviu para um Légua quando chegou o momento da transição. O corpo não se achou, mas morreu igual o meu. Sim. Igual todo mundo. Todo mundo. Claro. Sabe qual é a questão? Ah. É porque o encantado, a natureza consome o corpo numa rapidez surpreendente. Quando diz que vira luz, é igual isso aqui, ó. Virou fumaça. Dá pra ver a fumaça saindo, mas depois que ela se desmancha, ninguém encontra mais. Virou o quê? Natureza. Voltou pra natureza. Vem de lá, volta pra onde? Pra lá. Claro. Se decompôs numa velocidade diferente da nossa. Sim, senhor. Entendi. E aí, qual é o fim? Qual é a diferença entre uma pessoa que morre e um Légua que encantou quando chega do outro lado? Os encantados chegam com todos os sentimentos, todos os entendimentos que teve em terra, no encanto. Quem morre mesmo, né? Chega lá com os mesmos sentimentos, mas não chega no encanto. Chega em outro lugar que o Senhor conhece. E vai conhecer de novo. Por mais que tu tá fazendo, mas veja só, a gente faz muita coisa e não dá em nada, né? Não dá. Dá sim, dá em alguma coisa, mas não dá como a gente espera. Às vezes tu tá conversando e teu pensamento fica, eita, tá falando besteira esse caboclo aí. Por quê? Por conta do que tu já sabe. Ai. Ou que tu pensa que sabe. Sim. Então pode pensar agora nesse exato momento que eu tô falando besteira. Sim, claro. A gente aprendeu com o espírito A seguinte frase: o maior estudo é sair na rua e não julgar ninguém. Como vocês aplicavam isso na vida de vocês, né? Sim. Tipo, vou cuidar da minha vida, porque o meu melhor basta. É assim, é? Pra nós, é. Mas quem quer um pouso definitivo, não é bom. Quem não se bastar, porque não andar no mundo. Quem pouso num lugar pra fazer morada, não dá. Porque tem que estar do lado, tem que estar do outro. O povo já sabe onde é que te acha pra visitar ou pra te fazer mal. Entende? Sim. Não dá pra viver assim como nós vivíamos. Tem muita gente que vive assim como nós. É. Entendi. E o que qual é a fórmula para passar pela encarnação e depois da morte não ir para um lugar ruim? Possível. Como? Possível. É impossível. Lugar ruim, tá esperando tudo. Brincadeira de Lego. É, sim. Tem gente que passa direto, tem gente que passa pelo lugar ruim. É. Claro. Então, isso fica para saber depois que desencarnar. Agora, que cada um se ocupe com o seu melhor. É. É assim? É. E quando conhece o melhor, se faz um jeito de mostrar o melhor para alguém, se esse alguém quiser receber também. É. Sabe? Sim. O que que é caridade verdadeira no seu entendimento? Palavra feia. Caridade? É. No começo era uma palavra boa. Caridade vem de caritas. Uma mulher, umas freiras, né? Que ela não tinha nada. Nada que eu digo posse. Tinha espiritualidade para cuidar dos outros. Então elas faziam caridade. Então elas dividiam com os outros o que elas tinham. Que era o quê? Nada. Nada de posse. Mas muito de espiritualidade. Só que o povo quis usar o nome caridade para outras coisas, para mostrar que era bom. E a palavra caridade se transformou em dar o que está sobrando. Então hoje o povo que anda no nó de ferro e joga uma moeda para quem está no chão, acha que está fazendo o quê? Caridade. Mais uma vez a reza. Aquela reza diz assim: eu te faço caridade, mas tu fica aí no chão. Que outra vez, quando eu puder, eu volto e te dou pão. Ajudou? Não. Eu continuo lá no chão? Sim. Que caridade é essa? Não é caridade aqui nem na canto nenhum. Isso é humilhação. E se promover ainda fazendo ajuda alguém, aí fica dizendo o quê? Eu ajudei, fiz minha parte, agora já vou pro céu. Bagos de um boi que vai pro céu. Céu, onde é esse céu, né? O povo fala, fica buscando coisa longe, onde tu tá aqui, faz aqui pra receber em outro lugar, recebe aqui logo. Aí vai em outro canto, e assim, hoje eu vou ser bom porque em outro canto eu vou receber, recebe aqui, menino. Uhum. E lá também, viu? Mas não é no céu, o povo imagina. Céu e inferno é mais uma forma do povo inventar bom e ruim, certo e errado. Toda vez que alguém pensa nesses dois extremos, se engana, se perde, engana os outros, perde os outros, deixa de ter amigo e vira o quê? Uma pedra Com todo respeito às pedras. Desculpa a mal comparação. Que pedra tem mais discernimento do que esse povo? Nossa. Cara. O que tipo de comportamento o senhor teve durante a vida que levou à encantaria? Tenho vergonha. Sim, sim. Sabe? Todos os que se encantaram fizeram coisa ruim. E algumas coisas boas. E também passaram por coisa ruim. Porque só faz coisa ruim quem passa por coisa ruim. Entende? Mas eu ajudei gente, machuquei gente, amei gente, dispensei o amor de gente. Fiz fi ela querendo, fiz fi ela sem querer. Tá? Matei boi por raiva, curei boi por pena. Criança, menino ainda, mexi nas bichinhas novas, nas vaquinhas novas, sabe? Sabe o que eu tô falando de mexer, né? Ah. Aquele livro lá, vai comer. Aham. Entendi. É errado isso. É errado, sim, só fica. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, é igual mexer numa menina. Oh, que eu tenho raiva, me fere na cabeça. Eu vejo como mexer na menina que não sabe se defender, ó. Aí levanta na frente. Eu não faço, não, mas arrumo quem faça. Tenho raiva em quem mexe em quem não sabe se defender. Aí o fogo de Lego vai lá no topo e volta, numa hora em volta do mesmo jeito, e Lego se pisa. E o chicote de Lego arde nesse momento, viu? A vara de ferrão cutuca até o sangue descer. Pode me julgar até como ruim. Mas se ruim é ruim. Então deixa eu ser bom, pelo menos sendo ruim. Nossa. Dentro da minha verdade, né? Claro. Minha verdade. Tu aprendeu isso em algum lugar. Não foi. Como chama a verdade que tu falava? Experiência de verdade. Essa. Foi aqui mesmo. Foi o Negro Jess que falou isso. Foi, foi. Ele sabe um bocado de coisa, é que ele fica escondendo. É. Ele esconde atrás do sorriso dele as coisas que ele sabe. Ela tem raiva dele por causa disso. Ele sabe muita coisa. Ele sabe das coisas e não diz pra ela, fica só achando graça. Mas então, se o senhor fez e desfez durante a sua vida e ainda se encantou no final, o senhor está ensinando pra gente que não é o que você faz que te leva para um fim bom. O que é então? É o que você sente? Eita! É se arrepender no final da vida? Não, é mistério. É mistério. Quem determina quem vai ser a entidade, quem não vai, é o povo mais em cima. Claro. Mas o senhor está se referindo a se encantar como entrar para um trabalho como entidade no astral. Eu gostaria mais de me referir assim, a você se libertar da necessidade de reencarnar. É, acendeu, digo, chegar nesse ponto de consciência, libertação, foi o que aconteceu com vocês, não foi? Vocês se libertaram da necessidade de reencarnar? Não. Não. Deixa eu te explicar. Isso. Quem incorpora e não reencarna é por conta do saber que a gente teve terra. Uhum. E o quanto a gente pode contribuir incorporando. Claro. E voltar em terra do mesmo jeito que nós vinhamos, não vai mudar. Vamos voltar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Certo. E a lei não é nem escolha. É um puxado assim, vem pra cá. Claro, o trabalho na encantaria. É igual o Nego Gesso. O Nego Gesso te falou uma vez. Sim. Que ele não passou umas coisas para ver ele virar acabou. Ele morreu pronto. Quando deu a consciência dele, acordou de novo, ele já estava lá incorporando. Sim. Isso acontece com algumas entidades. Claro. Mas então essa crença de que a família Légua virou santo, em termos de eu alcancei um nível de consciência que eu não preciso mais encarnar. É o que a gente é como se a gente se refere a mestre ascensionado. Sim. É o caso de vocês ou não? Nós não alcançamos não, moço. Claro. Se nós alcançássemos, nós não estávamos aqui conversando agora. Não, entendi. Porque o que eu aprendi, eu tenho que passar e aprender com o que eu estou passando. Sim. Aí depois é que nós vamos conversar sobre essa ascensão aí. Entendi. Entendeu? Entendeu ou tá dizendo que tem não, que entendi, conversar sim. mais? Não, não, mas foi muito boa a sua explicação. E o senhor também foi muito humilde de dizer assim, não, não é isso. Eu não alcancei essa consciência aí. Não. Estou trabalhando aqui. Tenho as minhas responsabilidades e méritos, né? Mas ainda não conquistei toda essa consciência, entendi. Claro. O senhor acredita que ascensão, essa ascensão de consciência, deve ser meta ou, igual o senhor falou, um mérito para o qual você não trabalha? Chega no dia que chegar. Meta não, horizonte. Ah. Por que tu diz que uma meta? Meta é aquele lugar onde chega, né? Sim. Homem. Aí depois de lá, fala o quê? Nada. É. Já chegou. Sim. E depois disso? Tem mais o quê? Nada? Bom. Nada. É melhor ver o horizonte. Sim. O norte. Então, o que tu pode entender como meta, eu posso dizer como norte. É um lugar que me guia. Não é um lugar que eu chego. É um caminho. Sim. É uma destinação. Certo. Sendo que não tem um lugar certo para eu chegar. Porque se disser que existe um lugar certo para eu chegar, depois que eu chegar, pronto, acabou-se tudo. É bom que tenha um horizonte. E o horizonte não tem fim. Quanto mais horizonte tu segue, mais horizonte tem. Então, se limitar a uma meta, é pouca coisa. Sim, não dá. É cachaça pequena que bebe na boca. Então, não é o caso da pessoa viver com o objetivo de ascender. Ela vive com o objetivo de alcançar a plenitude dela naquele momento. É, permitir pensar que isso só passe. O que vem pela frente causa angústia. Viver só pelo que vem é angustiante, moço. Quem vive desse jeito se sente angustiado. Quem está me ouvindo aqui sabe. Quem vive pensando só no que vem pela frente, nem vive. Sofre. Não, eu tenho que ter uma casa. Tem que ter uma mulher, tem que ter um filho. Tem que ter tudo aquilo que o povo diz que é bom. É bom, pois faz tu. Bom pra mim, quem sabe, sou eu. Pois fica com o teu bom pra tu, viu? Que o bom pra tu já te serve. Tu já tem? É bom? E não é bom não. Sabe por que não é bom? Porque se fosse bom, eles guardavam só para eles, não ficavam mandando para os outros. Porque o que é bom, o povo guarda, não espalha não. Digo o povo da terra. É bom ter um casal bonito, né? A igreja cheia. Mostrando para o povo que, olha, agora eu sou um homem. Agora eu sou uma mulher porque eu casei. E já vou ter um menino. E depois disso, já está tudo certo. Tá, é nada. Por isso que eu digo que meta é ruim. Se meta é ter um bom emprego, né? É. Uma boa mulher, uma boa casa, um bom menino, aí depois consegue tudo isso, vai pra onde? Se mata, morre. Acabou? É melhor ter estrada pra frente. Qual mensagem o senhor dá para as pessoas que procuram a religião para ter um bom fim depois que morrer? Procura o fim, não procura a religião não. Que o fim é mais perto e é mais fácil. Religião é difícil. Religião é difícil. Por isso tem gente que não quer. Se vale dela, mas não quer. Até ela como sua. Tu tem religião, menino? Não. Por quê? Porque eu acredito que o princípio de todas elas torna o ser universal, sabe? Não defendendo de uma ou outra. Se eu te desconcerto, não, né, Luz? Não, pode falar. O que o senhor acredita que é a verdade, o senhor deve falar. Eu não acredito nada de verdade, não. Eu gosto de sugar a verdade dos outros. Pra eu guardar pra mim e depois explicar pra quem não tinha verdade nenhuma. Graças a Deus. Sim. Oi, Légua. Oi, Légua. Diz que Légua é Légua. Légua é Légua. Légua é Légua. Eu já lidei com todo tipo de gente. E com todo tipo de gente eu sei lidar. Do mais bom do mais ruim. Légua anda. Légua não para. Quando Légua para é pra fazer isso. Contar o que eu aprendi nas andanças. Mas com os pés coçando pra andar mais um pouco. Algum espírito já desafiou o senhor no astral? Todo dia. Dizendo assim, eu sou mais forte, tu vai ver. Nós, Lego, faz isso um pro outro. Já viu Lego baiano junto? Sim. Pois bem, viu? Aí é isso explicado. Entende? Sim, senhor. Então passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final. Vejo que é repetir o que eu já falei. Não tem meta, tem estrada, tem horizonte. Não se limita ao que queria, ou que alguém disse pra tu que era bom. Só vai lá e caminha. Procura só o horizonte, o norte. Aí quanto mais vai andando, mais o norte vai ficando mais longe. Aí mais vai dando vontade de andar. Aí vai andando, vai andando, vai andando, até onde as pernas aguentar. Não existe forma de vida ideal, não. Existe vida. Acabou. Vida. Bom, acabou. Forma melhor de vida, aí é tu que vai fazer. Não é o que alguém diz que é. Teu mãe, teu pai, teu povo. Eles não vão dizer. Eles vão dizer, na verdade, vão dizer sim. Mas quem vai receber é tu. Mas a mão é tua. Tu segura se tu quiser. Aí vem cá e hoje eu consegui tudo que alguém disse que era bom. Aí quando se depara com isso, nem era tão bom assim. Aí vai fazer o quê? Se reclama, aceita. Aceita não, que coisa ruim ninguém se acostuma não, se conforma. Aí se conformo, já que foi isso que eu escolhi pra mim, agora eu vou só viver ruim, de cabeça baixa, aceitando quem tá do meu lado, quem eu não queria, só porque eu tinha que dar satisfação a alguém. Pai, mãe e o povo. Quer isso pra mim, não? Claro que sim. Sim, senhor. Entendido? Entendi. O senhor, eu fiquei de fazer uma questão, o senhor falou que ia acordar o aparelho sobre a ideia de que se ter filho, às vezes a gente se sente a ingratidão, né? O senhor falou, pergunta para ele, depois eu acordo ele. Esse acordar representa o quê? O senhor desincorporar? É. Certo. Porque agora, no caso, ele não está acordado. Em parte. Ele tá até vendo de vez em quando o que nós estamos falando. Mas que a consciência dele tá tão pequena que ele não consegue intervir. Sabe? E é bom. Porque senão ia querer dizer corra bonito, coisa que fosse agradar o povo. Ah. É, porque ele é cheio disso, sabe? É. Cheio de conversa. Pra agradar o povo. Ah, o povo lasca com ele, ele ainda quer agradar o povo. É desse jeito. Mas ele aprende. É. Ele é bem novo. E pro senhor trazer ele de volta, o senhor tem que fazer alguns determinados procedimentos ou sentado mesmo o senhor consegue trazer? Consigo. É. Mas só que ele não entrou sentado, ele entrou em pé. Aí gera confusão, sabe? É. Já é confuso. Entrar de dia e sair de noite, sim. Imagina de outro jeito. Entrando seco, sair suado. É melhor deixar o cavalo da forma que ele já gosta ou já conhece de despertar em pé. Certo. Uma vez ele passou por uma situação de incorporar e depois desincorporar sentado com o chapéu, o cachimbo e o copo na mão. Por conta de uma desavença. Aí a entidade subiu e ele ficou. Isso foi muito feio para ele. Né? Ele ficou triste. E ficou magoado. E desesperado, sem saber o que foi que aconteceu, ninguém soube explicar. Então, se nós precisamos do mental do cavalo seguro, nós vamos cuidar para isso, né? Sim. Por isso que nós bebemos e não deixamos ele beber. É. Para ele não ficar confuso. Ficar confuso é ruim. Sim, entendi. É igual o povo que está ouvindo nós falar, fica tudo confuso. Graças a Deus. Então, muito obrigado pela oportunidade desse encontro e estudo com vós. E assim, eu não agradeço, nem digo que estou grato. Mas eu até posso pedir a Globo, porque às vezes nós falamos coisa que contou com o povo, sabe? Sim. Mas não é a intenção, não. É, a intenção é dar melhor. Sim, com certeza. Às vezes não parece bem, mas nós faz. Sim. Mesmo sem parecer bem. Oi, Légua! Eu disse que Légua é Légua! Que assim seja. Eu não vou despertar o cavalo, vou dar benção aos meus filhos. Tá certo, então. E daqui a pouco a gente volta e conversa com ele. Muito obrigado. Se meu cavalo vier chamar nós pra trabalhar, esperando gratidão de quem, pra quem, né, tá ouvindo o que nós estamos falando, ele nem vai entrar, não. Eu tô falando coisa pra tu, não tô? Tu vai ser grato? Vou muito. Da forma que tu pode ser, não, vai, não da forma que eu espero que tu seja. É, aí já é difícil. Então, tu vai me dar uma cachaça pra eu beber depois que terminar a nossa conversa? Provavelmente. Tô te falando isso, sabe por quê? É de acordo com o pensamento do povo do que é gratidão. É dar alguma cor de volta. Nossa. Sim, entendi. Já que tu não vai me dar uma cachaça de volta, o que é que tu pode me dar? O que é que tá no teu poder hoje de me dar? O senhor quer que eu responda? Por favor. A mesma coisa que eu estou ganhando do senhor, a satisfação desse diálogo. Não é o que tu pode dar? É. Então me dou por satisfeito.